A tentativa dos contrabandistas de enganar as autoridades parece não ter limites. Desta vez, a apreensão feita são de duas motocicletas que foram aparentemente contrabandeadas do Paraguai e tinham a intenção os contrabandistas de levar os produtos para o Rio Grande do Sul. As duas motos pareciam estar usadas, bastante sujas de barro, mas numa observação mais minuciosa feita pelos policiais, revelou que elas são novinhas. A lama jogada nos veículos era uma estratégia dos contrabandistas para tentar burlar a fiscalização. Porém, o comportamento do condutor causou desconfiança aos PRFs. As motos, avaliadas em R$ 36 mil do mercado brasileiro, foram apreendidas pela PRF na 163 em Capitão Leônidas Marques, na tarde da última sexta-feira. Segundo os policiais, eles faziam patrulhamento de rotina, quando perceberam que o motorista de uma van caracterizada como a de uma equipe de motocross observava atentamente o movimento da viatura. Os policiais então decidiram fazer o retorno, movimento que foi percebido pelo motorista que empreendeu fuga em alta velocidade e abandonou o automóvel com as duas motocicletas nos fundos de uma madeireira em Capitão Leônidas Marques. Os policiais decidiram fazer um patrulhamento e localizaram o motorista, que é do Rio Grande do Sul, da cidade de Passo Fundo, com a chave da van no bolso. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia da Receita Federal em Cascavel, junto com o material que também foi apresentado à autoridade fiscal. O homem de 42 anos vai responder pelo crime de contrabando. Segundo o que informou ele ao ser preso, a encomenda seria para a cidade de Passo Fundo. R$ 2.000 seria o valor que ele receberia pela entrega dos produtos que, segundo ele, já foram levados várias vezes para aquela região. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.